está chegando a maior festa de todos os tempos. Eu estou falando pra você do aniversário do DJ Anderson Conce. Anjinhos da Farra e as suas seguidoras! Giono 18. Cambota dia 12! O Gordinho no 18. Vamos pra cima! Olha o Brasil pra cima! Joga esse bracinho pra cima aí, vai ter tuba! Vou te amar sem medo, medo de errar. Oh, um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor, sem medo, eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é dor. Bota. Aniversário do DJ Anderson, juntamente com Anjis da Farra e suas seguidoras, a gravação do DVD nacional das equipes, vários bondes de Moju, Igarapé, Miri, Barcarena, vão invadir a Baitetuba, vai ser a maior pressão de todo o tempo, com certeza, e vamos mostrar nossa cultura. Baitetuba, o estado do Pará, pra todo o Brasil, porque a pressão das equipes tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, do chão. No trabalho, minha vida é só estresse e canso. DJ toca. Eu acordo 6 da manhã. Olha o coração, Marisa. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão por. Vamos lá. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Jogando o bracinho, jogando, jogando, jogando. E eu vou no rei, vocês vão no rol. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! torcida do Paysandu, joga o Brasil pra cima aí! E a torcida do Clube do Remo! Bora tocar, tocar! Pra cima! E aí? Tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Bora apagação, bora Flamengo. Bora o papai. Rebola pro papai. Dá-lhe DJ Anderson. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Bora Xavier. Daiane Show. Máximo. E só quem é sincero jogando o bracinho. E só quem é sincero jogando. Quem nunca traiu na vida aí? Só quem nunca pulou a seca na sua vida? Joga esse bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Batendo na palminha. Batendo na palminha. Batendo na palminha. Vambora aí doidando. Vambora aí doidando. Vambora aí doidando. Vambora aí doidando. Bora pra cima, coelho. Os polêmicos anjinhos da Fá, seguidoras! Alô, Fortuna! O DJ Lohan tá cheio de moral. Toca fazendo cara de mal. Eu sou mal. Homem atrevido, o Wellington, Luciano, o Anderson. Gisele atrevida, tá de bobra aqui. Tô passando mal. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, que sou eu tô. Mas tá passando e quero que os homens pedra. Pois aqui nós dá risada e... Fortuna e Loro! A putaria no pistão vai começar. Daquele pique! Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido. Você viciou rápido, combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha, a novinha viciou. Olha os bons aqui do ladinho! Bagulho alto, os dois no ar-condicionado, eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Amigo Reinaldo, Dudu, Marcos, olha os playboyzinhos do Conde detonar! Uma sentada. Posso? Do chão! Fala, Duda Hedley! Ronê incrível, Ronê! Tá daquela nervosa e faz um tempo que tu foi. Vamos na filial, Diego Nanda! Tá, bebê Eric Sena! Alô, Nanda, beijo do gordo pra você! Fala, Diego! Diferente, não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Olha, meu parceiro Gito! Uma sentada. Uma sentada. Olha, o Paysandu empatou hoje, viu? Se ganhar a próxima, chega junto do G4. E a torcida do Leão? Olha a torcida do Clube do Remo aí, meu irmão. Cadê a torcida do Corinthians aí? Cadê a torcida do Flamengo? 1, 2, 3, 4. Júlio Saúde. Olha os garotos ousados, Demielson Rodrigues por aqui. Amigo Nilson Rodrigues, Leiton Rizzo, Eric Gomes, meu patrocinador oficial lá do programa. Mas bebê não aguento. Show dos bairros, meu irmão, isso é muito forte. Vai pro Pop Live. Não aguento, mas bebê não aguento, mas bebê não aguento, mas bebê não aguento, mas bebê não aguento, mas bebê não aguento, mas bebê. Pega o tubo de uísque, bora curtir a night. São os manos luxo, pô. Tá gravando? Não aguenta aqui. Tá gravando, hein, Lanzinho Gaiato? Irmão, de domingo a domingo, não importa o lugar. E aí, nem da Nike, como é que é, Ney? Que vai chegar. Tá gravando? Esse tarde pop live. Tá gravando? Tá gravando? Tô gravando vídeo também. Então ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Bora, gravidos! Luciano Juninho! Wenderson e Boy! Segura Gisele! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá minha mamãe. Então grava lá minha mamãe. Esse é o DJ Lohan, o mestre da portaria. Bem loirinha, moreninha, não esquece a amiguinha que o Lohan. Tá gravando? Não esquece a amiguinha que o Lohan. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black. Red Bull e Black Label. Fora, meu Serginho! Vai no batidão, caqueado do Gordinho, batidão, batidão. Traz o uísque, o balde de gelo, manda trazer os bichos de Red Bull. Traz o uísque, o balde de gelo, manda trazer os bichos de Red Bull. Já já tem escolha aí. A maior equipe presente vai ganhar uma música, viu? Tá te preparando, meu irmão! Dança do pai, dança do pai, que a novinha quer colar comigo. Se quer ser linha, mano, se fuder, só fala o que amo. Se chupa meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, meu pupa, equipe, Titito, viu? JB! Tem muita cerveja, aqui é bagaceira, os polêmicos do guerreiro vai te dominar. DJ Anderson, foi a primeira vez aí! Mistura tudo, vai no caqueado, DJ Maurício, agora... Tá chegando o Tuxaua a bordo, viu, gente? Com a gravação do DVD... E vai ter o aniversário do Anderson e do Mauri lá em Barca Arena, do Tuxaua a bordo. Dia 20 de novembro. Vai ser numa balsa do Tuxaua, rock doido. Mais uma do Alanzinho Gaiato, gordo da Brões. E o Vitinho da Rebrez. Que doido, moleque, rock doido. DJ. Tuxaua! Pega o saci, vem mexendo, pega o saci! Fábio e Joelson, sobre Tego do ladinho, bora Joelson! É 7. Os intocáveis, o amigo Portal por ali. Agora Eliseu! É pra cima! Matheus GDB! Família Rock 2 do Manju tá na área, hein? É o Mega Robinson Digital. Bora, Robertinho. É o Mega Robinson Bancadão. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson. DJ Regi, a moral. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson. DJ Regi, a moral. Mega, olha o show, vem. Yo. Implacáveis. Bora, meu parceiro, ganha! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca... Vamos lá, gordinho. Todas as noites eu penso em ti. Toda GDB, Jonathan Matheus. Fala, Romero. E você? Cabra aqui, marcando presença no Guilherme. Ainda estou aqui. Pra Simone, vai. Baixo, vai. Ivone, Ivone, Elton. O Max cheira! O Diogo! Diogo Félix, meu Reinaldo, Rodrigo, Dudu, Nayara Amaral, Playboyzinhos do Conde da Nayara, meu irmão! Ô Reinaldo, bora! Preciso te amar! Do Shower! Vai, meu parceiro pirata da Nike, bora pirata! Maior referência em Melody. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Pirata do Serginho, meu amigo Jota, Rangel do Miranag, bora de boa! Rangel! Que pena que você partiu. Pra Chassá Moraes! Ainda estou aqui. O ano é suficiente. Rogério Bittencourt, bora Rogério! Chuva com quem me quando vendo sobre uma brisa. Volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. Rap de arrepia! Tchau, a cambota, vai de tuba, minha irmã. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro. Passe cabuloso, um abraço, Brasil! Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. E traz presentes que agora não sei, não. Tem. Faz meu mundo girar, faz a paz. Bora viajar! Vou te amar sem medo, medo de errar. E aí, Wellington! Tudo Luciano aí, maninho. Sempre é dois. E boia! Vou sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Os atribulados da farra! Gordo Jean, Jorge! Sim. Tiel atribulado, toda a equipe Fortuna, União Fortaleza de Marido da Dini, amar em minha vida foi sinônimo de errar. E o neguinho, rapaz. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Rock de gringo. Meu coração ainda pensar que tudo é você. Matemática do amor. Se é pra falar de amor, então toma, meu irmão. Sucesso. Muda de nariz, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo ainda. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Oh, não. Que eu estou torcendo por você. você ser muito Júlio Farrincha! Você é Júlio Farrincha, para isso, olha o ar! Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso aí. Sou a... Ah, tá aniversariando hoje, né, Julião? Felicidade, tudo de bom pra você, viu, maninho? Olá, Didi, Anderson e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Como é que é? Atrevidos e atrevidas ao som do chão. DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Minha Luana seguidora. Os Anjos da Farra, o Jefferson. Fazer Daniel Gênios. Ainda bem a Mirene, seguidora. Obrigado pelo carinho, viu? É porque nós. Me segura dia 12 de novembro, te segura. Mula demais, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com minha vida. O Rasga Dinheiro tá na área, meu irmão. Mas quero que você saiba que eu te amo. Segura ele, John. Não deixa, não deixa. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Oh, não. Que eu estou torcendo por você. Ser muito feliz, você merece. Meu amigo Paulinho, Brasil Sapo. Amigo, estou... Rogério Bittencourt. Vai passar disso aí. Alô, Dudu. Sou atrevida e detetive. Assistir, e das milagres cantando, gostando do xalá. Oi, babão. Alô, Bia. E tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas ao som do xalá. DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vida. Sou atrevidas, atrevidas, milagres cantando, gostando do xalá. DJ Anderson e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos, atrevidas, ao fundo. Já tá, Roberto? DJ Anderson. Como é que é? Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. E aí, Alberto? De vontade. Ele vai aqui do ladinho, os mutantes detonando. É o seu cabelo antes de dormir. Eita, né? Quem aí? E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E aí, Elanzinho? Gordo da Bros, metido da regra! Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, DJ Júlio. Considerado. Meu amigo Max Andresa, a GP aí, ó. Onde você for, ei, Max. Eu também vou, não consigo mais. Família Portinho! E entre nós, ei, Fabinho! Oh, my love, você é meu desejo. É bizante, nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Joelson! Eu só quero. Meu parceiro Renan, por ali de boa. Sabes bem que sim. Ele e Juan. Como tu, meu... Alô, Tiesco! Um abraço pra você, hoje. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Diz um dedo pro meu compromisso. Vou assumir aí. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Meninas VIPs. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. É a do pagação, Ivanê, de Urali pra Ivanê. Tua mão vou pedir. Um Anderson. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Cheio de olhar! Andrei, o Nando. Me diz onde está você, que não está aqui. Tiro do chão, seu cheiro ficou em mim. Não consigo mais dormir sem pensar em ti. E falaram que isso aqui é só aquecimento lá, viu? Você, com a equipe Gaspar, pra sempre vou. Joga aí, Jurandê! Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada um. Aqui pintou de onda! Bandinha no grito, meu Fábio Safadão! Certo. Rodrigo Batidão, alô, Kiki dos Intocáveis! A nossa história começou. DJ Anderson considerado. Detonando é um show. Quero tudo de novo. Prometo te fazer feliz. Diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim. Não consigo mais dormir sem pensar em ti. Sou louco por você, com a equipe Gaspar, pra sempre vou. Bora portar pra cima. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Considerado! Balança! Sacode! Estremece, gordinho! Explode essa bomba! Mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Tô passando sobre o mês que do ladinho de boa. E além, tropa da Arigires, babau. JB Nanha. Só pra lá, não tem. Alô, baby. Existe no erro. LG Rodrigues, os mutantes por ali de boa também. Existe amor. Alô, Alexandre. Não vai mudar. Não. Dunga Renan, isso. Da TUTB. Meu velho Marcelino Ferreira, toda a comitiva. Por isso. Um abraço. Não pode ir além. Vamos parar de brincar. E procurar. Bora, baby, bora, baby. E pra não piorar este erro. Se me deixa. Olá, Guilherme. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou. Fala, meu parceiro Gui. Não. O Diego Anana por ali, valeu de montão, meu irmão. A nossa história chegou ao fim. E vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E vai no batidão. E vai no batidão. Arrepia, DJ Anderson. E só quem tá solteiro jogando o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro jogando o bracinho. E só quem é sincero, e só quem é sincero. Só quem acredita em Deus aí joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! De novembro! Medo de um dia perder o seu amor. Eu Marcos. Você é meu convidado, viu, maninho? Você vai chorar. E a Brisa? E dizer que não. DJ Anderson. Que vida eu saí com os anjinhos da farra. Fui no bala de prata, nunca traí você. Com DJ Anderson considerado e o Elito Mala, DJ Gilvan. Bora subir na Sky, vai, meus voz. Rodrigo Pacheco. Eu acho que você já perdeu. Olho do Palho. Então, por favor. John Sete, meu irmão. Que não quero mais você. Esquece meu baby. Meu jogo com você, deu game over. Meu jogo com você, deu game over. Meu jogo com você, deu game over. Meu jogo com você, deu game over. Meu jogo com você, deu game over. Meu jogo com você, deu game over. Eu, Maurício Daniel. Luan. Dudu, isso mesmo. Tá formado, tá formado. Marcelinho, toda a galera por ali. Dizer pra você o quanto sofri. Dói no peito. Só quis ser feliz pra você entender. Que não tenho medo de um dia perder. Geral de Sorteira Pesada, família Gaspar. Sofremos. Família Nag formados hoje no Duchaua. E o bagulho tá doido, meu irmão. E ainda eu saí com os anjinhos da farra. Fui no bala de prata, nunca traí você. Com DJ considerado. Júlio Farris, tá sobre a dama. Luana aniversariando hoje. Eu acho que. As seguidoras, meu irmão. Já tem a delas. Não vou me entender. Que não quero mais você. Linda Nike, Alberto. Meu... Mato Bruno, Roberto. Com você. Jeremias, a baita da pop. Seu Cleison. Game... E a Someri. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Vai. Quando eu mando a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo, desce a bunda batendo, desce a bunda batendo. Bora, meu parceiro, o gol, pra cima, pra cima, bora, bora, pra cima. São eles que comandam a situação. Implacáveis do rock é ostentação. Em Abaetetuba não tem pra ninguém. A gente já já quero ver quem vai ganhar a música. Sim. A nossa festa é a gente que faz. Implacáveis do rock tá de boa, tá na paz. Foi só no whisky, as minas falam Xandão. Vai DJ, aumenta. Rock doido! Rock doido é a gente que faz. Aqui no Tuxau a nossa equipe é demais. Rock doido. Minha amiga Bia Viena. Alô, Lola, você também. A nossa equipe é da paz. Rock doido é a gente que faz. Aqui no Tuxau a nossa equipe é demais. Rock doido é a gente que faz. Tá tranquilo e favorável, nossa equipe é da paz. Rock, rock, os implacáveis do rock, rock. Rock, rock, os implacáveis do rock, rock. Vambora aí doidando, vambora aí doidando, vambora aí doidando, e doidando, e doidando, vambora aí doidando. Um, dois, um, dois, um, dois, três, Chile, Playboyzinho e Marcos! Bora, Dudu! Vem bora pra cima dessa mina que ela... Diogo Félix. É, ela quer... Reinaldo! Vem bora pra cima dessa mina... Renatinho, só pitê! Ela quer... Fica bem de longe, só me olhando. Toma uma atitude, vou ficar esperando. Fica bem de longe, só me olhando. Toma uma atitude, vou ficar esperando. Eu sei que você gosta. É a equipe xoxota. Eu sei que você gosta. macharada que gosta do machoxota, joga pra cima, viu? Quem gosta da xoxota, levanta a mão. Quem gosta da xoxota, levanta a mão. Quem gosta da xoxota, levanta a mão. É a xoxota, levanta a mão. É a xoxota, levanta a mão. É a xoxota, levanta a mão. É a xoxota, levanta a mão. É a xoxota, levanta a mão. O solo só. Pra começar nos pés e cisos aqui. É a xoxota, levanta a mão. É a xoxota. GNB, pra cima. Pagação, pagação, vai. Alô, Gregui, GNB, vamos ali. Pra mim. A Nike, Xoxota, Gaspar, GD8. Tá toda a galera. Implacáveis do rock. Bora formar. Bora, beijinhos. Polêmicos Mutantes, Tropa do Aritimes, tchau, tchau, Fortuna, bora doidar, bora, tchau, tchau. Em dezembro tá chegando o maior aniversário de todos os tempos. E já tá confirmado. Tuchão. Só falta a resposta da outra, né? Mas o Tuchão pode confirmar, pode confirmar. Aqui o bagulho é doido, bora pra cima. Meus voz! Bora, Rui, bora, Rui! Tem um whisky, hey, baby! Só roupa de vivi, ela é top! Tem o poder do Jackson Silva! Curtindo o seu Moraes, Daniel vai na pressão. Se levante, a condição vai começar! Careca do cachorro, louco, uma careca! Quero estar abalada, vou pegar os solteiros, tô perdendo a consciência, sinto nem meu pé no chão, onde eu chego. Robson Nequinho, Ney, equipe Bad Boy Detonando. Alô, Lu Piratinha. Na boca com a família, playboyzinho. Ronê incrível, hein, Ronê? Louca, e vamos pro... Alô, cachorro, logo, Miralino, abençoado e boy, Elanzinho. Com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca com a família, playboyzinho. As meninas ficam loucas e vamos pro Moraes. Daniel no talentinho, as novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Viviane Batidão e DJ Betinho e Isabela. Vem dia 12 de novembro pro Cambota. Mexe, mexe. Gravação do DVD. Agora quer do guerreiro. Quero ver agora. Quer do guerreiro, guerreiro. Guerreiro. Guerreiro. Quer do guerreiro, guerreiro. Eu quero do guerreiro, guerreiro. Eu quero do guerreiro, guerreiro. Eu. Tchau. Bora, Cauê! sou desse jeito. Me olho no espelho e vejo. E aí, babão? Das recocadas, quero distância. Fica caladinho. Você é meu vereador, viu? Ai, digidom, digidom, digidom. Ai, ai, digidom, digidom, digidom. Cascabuloso, Muralino B! E aí, Gato Preto? Tá no CD, meu ninho. Eliseu. Vamos, avante! Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante! Toca de Daniel, o Digidon, junto com o Somarás, tá muito bom. Ai, Digidon, Digidon, Digidon, ai. Hoje eu tô moleque doido, meu irmão! Show! Bora, Gito, bora, Gito! E a tentação é. E o moleque chegou com o uísque na mão. Tá botando pressão e a novinha ao seu redor. É por ostentação, o Gabi vai te balançar. O Daniel já... LG, número 7! Começar. E o moleque chegou com o uísque na mão. Já botando pressão e a... Pra meu Deus, novinho, portal, Kiki, Didinho! O Gabi vai... Primeira dama do Bialinho, Ruiza! Já chegou, só de boa! Começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. Bora intocar, meu! Os ousados balançar a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E os garotos ousados balançar a cidade. Fala, meu parceiro Tio Preto! Meu amigo Damielson Rodrigues, um abraço, Damielson! Fortuna! Ei, Marcos! Ei, Mike! Não sou nada sem você. Que debilo batidão aqui do ladinho, ele é a loura batidão aí, extra! Hoje quero ter você. Olha a loura. Vamos lá, gozinho! É a tropa da Aristides, é sucesso, então vem pra cá. É a tropa da Aristides, no guerreiro da galera. Titido, prepara o som de equipe aí, maninho! Bora, Martina! Que negócio é esse, meu? Eu vou chamar de bagulho doido! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima. Bora, Ginha, seguidoras aí, ó. DJ Lohan que tá tocando. Vamos, Manel, vamos, Manel. Ajoelho, agora vai ter que mamar. Cadê o Thiago Tribunal, o diabo doido? Cara do São Sebastião, Leilê. Me mama. Bora, Jorge. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me boca, me boca, me boca. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Na rua, ou andando no movimento, eu chupo. Para com essa porra aí. O Didi Lohan é assim, ó. Cheio de tesão, mama olhando pro pá. Amigo Wellington atrevido, pra linda, meu Juninho. O Anderson, alô Gisele, pra Luciano. Os atrevidos da Vila dos Cabanos. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Só quem tá solteiro jogando o bracinho. E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro. Só quem é sincero joga esse bracinho pra cima aí. Quem nunca pulou a cerca, quem nunca pulou a cerca. Só quem é sincero, jogando o bracinho, batendo na palminha, e só quem é sincero. Será que tem mulher sincera hoje no Cambota? Tem? Cadê o grito das mulheres que nunca traíram na vida aí? Eu não ouvi direito, eu não ouvi direito. Cadê o gritinho das sinceras aí? E as mulheres solteiras vieram pra cá hoje? E as virgens vieram hoje? Ah, tem umas por ali, né? Cadê a torcida do Paysandu aí? Será que tem mais Paysandu do que remista hoje no Cambota? Tem? Bora fazer um repá agora, bora fazer um repá. Galera do papão, jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Galera do papão, batendo, vai, assim. É bicolô, é bicolô. É bicolô, é bicolô. Essa foi a galera do Paysandu. Mas eu toquei no Bala de Prata alguns anos atrás. E dava pra perceber que em Abaitetuba tem mais remista. Cadê a torcida do Remo aí? Jogando a mãozinha pra cima, galera do Leão. Assim, assim, Remo. Mais alto, Remo. Pode crer, pode crer. Essa aqui já é sucesso, DJ. Giovanni do Palio Rebaixado, esse aqui tá no CD! Eu senti a pressão do Palio Rebaixado, meu irmão! É sem risadinha, sem fofoca e sem caô. Onde o Tuxaua toca, pode crer, eu vou que vou. Com a equipe Os Sinceros, da Vila dos Cabanos. Eu vou endoidando, eu vou esquentando. Essa equipe é desguiada, canta de verdade. Se avista uma novinha, já chama pra sacanagem. E a gente... Auxílio Gaiato pra cima! Tá aí no escurinho. O bagulho vai esquentar, mas tem que ser a nossa... Olha o gordinho, olha o índio. Deixa tudo no escurinho. Petinho! Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Equipe Os Sinceros, da Vila dos Cabanos. Endoidando e ostentando e ostentando e endoidando. No Tuxaua, no Tuxaua, o bicho vai pegar. Anderson considerado que vai tocar. Equipe Os Sinceros, da Vila dos Cabanos. Endoidando e ostentando e ostentando e endoidando. No Tuxaua, no Tuxaua, o bicho vai pegar. Anderson considerado que vai tocar. Bora, bora, bora! Bora pra cima! Vou te amar pra sempre, meu amor. Bora, seu queijo! Ah, que você me ama. Dona Hélia. Alô, Gaguinha! Eu senti. Ajudei oito, olha o Zinho. Olha o balão. Olha aí. E aí, Nego? Um guerreiro. GT8 em peso, meu irmão! Um DJ anda se tocando. DJ Mauri no comando dessa união. Já confirmaram comigo no aniversário. A família é esse ideal. Todo guerreiro Tuxaua. Os garotinhos do reggae vão com você, amor. Rafael Silva, Brariba, viu? Paulinho e Paulinho. A família é da suficia, meu irmão. Todo guerreiro Tuxaua. Família Mutante, Roberto, Cauê, Eliseu Rodrigues, você, Alexandre, Aloita Rodrigues, você aí, tá? Você, amor. E aí, Nanda? Tecnomel. Olha o Diego aí. Olha o Diego. Já confirmado o DJ no casamento. DJ Anderson considerado. Parceiro, vai logo aqui. Vou te amar pra sempre, meu amor. Só provar que você me ama. Eu senti que você não tem. Que você não tem. Um guerreiro de chá. Um DJ estou tocando. DJ Mauri. Um conjunto é só união. É só conjunto. novembro, cambota! Puxa, eu tô sozinho, fico relembrando. Do chão, do chão, do... Se eu pudesse voltar o passado, eu não te daria. Bora, Maurício! Dedê, mão, é João, Dedê! Tendo você minha vida. Garotinho do reggae, Júnior Guilherme! Aranzinha Luxende! Tudo bem? Bora, meus pés de xixi, me prepara, meu irmão! Haja dinheiro, ele agora é GD8. Alegria, maninho! Eu sou a seguidora. Vamos, Gito! Tá todo mundo curtindo. Aqui numa boa. Os anjinhos da farra. E a sua seguidora. Bora, meu parceiro Diego Piratão! Abraço pra você, viu, maninho? Só porque é nós na fita, os playboy no DVD. É pra boizinho. Ligou pra mim. Bora, Nayara. Bem, minha Índia. Já tenho nome. Eu vou curtir com a minha. Que toca! É no São Moraes que as novinhas não resistem. Mexeu com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa. Bad Boy, Robson Lequinho! Luciana Biratinho, Ney da Bad Boy, Baranei! Um abraço pra você! Os pecíssimos. Os pecíssimos estão chegando e as novinhas estão querendo. É o som Moraes, o som do momento. Aqui tem nota de 100, pode vir que tá fervendo. Manda o Red Label, que hoje eu tô bebendo. Manda o Absolute, que hoje eu tô bebendo. Vamos sustentar, que hoje eu tô podendo. Aniversário do DJ Anderson, Júlio da Farra. Momento. Vamos começar a música aí com a banda R15. Hoje eu vou. Aí dos amigos aí da minha equipe Fortuna. Acho que as novinhas não resistem. Alô, Fortuna! Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou. Alô, Ari! Atenção, Ari, comparecer aqui, Ari. As novinhas não resistem. Mexeu com os pés. Bora fazer um sorteio aí da música, Ari. DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. É no São Moraes que as novinhas não resistem. Mexeu com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa quente. Alô, Melri! Os pecíssimos estão chegando e as novinhas estão querendo. É o samurai, são do momento. Tuxaua, Tuxaua. A sonorização completa do Pará.